II. O heroísmo da obediência passiva. A porta se abriu. Abriu-se de par em par rapidamente, como se alguém a tivesse empurrado sem titubear. Entrou um homem. Já sabemos quem é. É o viajante que vimos há pouco procurando abrigo. Entrou, deu um passo e parou, deixando a porta aberta atrás de si. Carregava a mochila às costas, o cajado na mão, uma expressão rude, destemida, cansada e violenta nos olhos. O fogo da lareira o iluminava. Estava medonho. Era uma aparição realmente sinistra. Madame Magloire não teve forças para gritar. Levou um susto e quedou-se boquiaberta. A senhorita Battistini voltou-se. Viu o homem que entrava e levantou-se assustada. Depois voltou-se calmamente para a lareira, olhou para o irmão e seu rosto tornou-se outra vez profundamente calmo e sereno. O bispo olhou o recém-chegado com toda a tranquilidade. Como ia falar, sem dúvida, para lhe perguntar o que desejava, o homem apoiou-se com ambas as mãos sobre o cajado, examinou calmamente o velho, as duas senhoras, e disse em voz alta: "Chamou-me Jean Valjean. Sou um grilheta. Passei 19 anos nas galés. Há 4 dias estou em liberdade, a caminho de Pontarlier, que é o meu destino. Há 4 dias que ando a pé desde Toulon. Hoje mesmo caminhei 12 léguas. À tarde, chegando a este lugar, fui a uma hospedaria. Expulsaram-me de lá por causa do passaporte amarelo que apresentei na delegacia. Não podia ser de outra forma. Fui então a um albergue e, tanto num lugar como no outro, me disseram: vá-se embora daqui. Ninguém me quis receber. Fui à prisão e não me quiseram abri-la. Deitei-me numa casinha de cachorro e este me mordeu e expulsou como se também ele fosse homem. Pareceu-me que até ele sabia quem eu era. Fui então para os campos para dormir à luz das estrelas, mas não havia estrelas. Pensei que iria chover e não haveria Deus algum que pudesse impedir a chuva. E reentrei na cidade para ajeitar-me na soleira de alguma porta. Lá, na praça, ia me deitar sobre uma pedra, quando uma boa senhora me mostrou esta casa, dizendo: bata aquela porta. Bati. O que é isto aqui? Um albergue? Dinheiro eu tenho, todo o meu salário. 109 francos e 15 soldos. Ganhos nas galés pelo meu trabalho em 19 anos. Eu prago. Que me importa? Tenho dinheiro. Estou muito cansado. 12 léguas a pé. Estou morto de fome. Posso ficar aqui? Madame Magloire, disse o bispo, ponha mais um prato à mesa. O homem deu alguns passos e se aproximou do candeeiro que estava sobre a mesa. Mas olhe, replicou como se não tivesse entendido bem. Não é isso, o senhor compreendeu? Sou um grilheta, um forçado, venho das galés. E tirou do bolso uma grande folha de papel amarelo, desdobrando-a. Aqui está o meu passaporte, amarelo, como podem ver. É quanto basta para me expulsarem de qualquer lugar para onde eu vá. Quer ler? Eu também sei ler. Aprendi nas galés. Lá há uma escola para quem quiser aprender. Veja aqui, olha o que escreveram. Jean Valjean, forçado liberto, natural de não importa de onde, esteve nas galés 19 anos. 5 anos por roubo e arrombamento. 14 anos por haver tentado fugir 4 vezes. É homem muito perigoso. Olhe, todos me expulsaram. E o senhor vai me receber? Isto aqui é um albergue? Receberei cama e comida? Há aqui, por acaso, um estábulo? Madame Magloire, disse o bispo, arrume a cama que está na alcova. Já explicamos como as duas senhoras lhe obedeciam. Madame Magloire saiu para cumprir suas ordens. O bispo voltou-se para o homem. Sente-se, meu senhor, e achegue-se à lareira. Vamos jantar agora mesmo. Enquanto o senhor janta, arrumamos-lhe uma cama. Foi então que o homem compreendeu alguma coisa. A expressão de seu rosto, até então sombria e dura, encheu-se de admiração, de dúvida, de alegria, tornou-se extraordinária. Pôs-se a balbuciar como um louco. Mas a verdade, não é possível. Posso ficar? O senhor não me expulsa? Eu, um forçado? Não me trata de você, mas de senhor. Nem me diz como os outros. Saia daqui, seu cachorro. Eu estava certo de que me expulsaria, por isso fui logo dizendo quem eu sou. Oh, bendita mulher que me indicou esta casa! Eu vou jantar? Uma cama com colchão e lençóis? Como todo mundo! Uma cama? Há 19 anos que não durmo numa cama. O senhor não quer mesmo que eu me vá? Que gente mais boa? Em todo caso, tenho dinheiro. Vou pagar bem. Perdão, senhor hoteleiro. Como é o seu nome? Paga o que quiser. O senhor é um bom sujeito. O senhor é mesmo estalajadeiro? Eu sou, disse o bispo, um simples padre que mora aqui. Um padre? Replicou o homem. Ora, que padre bondoso! Então não vai me cobrar nada? O senhor é o vigário, não é mesmo? Vigário da grande igreja da praça? Mas é verdade mesmo que sou muito burro. Nem vi que o senhor usava barrete. Enquanto assim falava, colocou a mochila e o cajado em um canto. Repôs o passaporte no bolso e sentou-se. A senhorita Battistini o olhava com bondade. Ele continuou. O senhor é humano, senhor cura. Não despreza ninguém. Que coisa boa, um padre bom. Então não é preciso que eu lhe pague. Não, disse o bispo. Guarde o seu dinheiro. Quanto o senhor tem? 109, não é o que disse. E 15 soldos, acrescentou o homem. 109 francos e 15 soldos. E quanto tempo demorou para ganhar esse dinheiro? 19 anos. 19 anos. O bispo suspirou profundamente. O homem prosseguiu. Tenho ainda todo o meu dinheiro. Em 4 dias não gastei mais de 25 soldos que ganhei ajudando a descarregar mercadorias em Grécia. Já que a senhora é padre, vou dizer-lhe. Nas galés tínhamos um capelão. Uma vez até vi um bispo. Excelência, como o chamavam. Era o bispo de Majore, em Marseia. É um padre que manda nos outros padres. O senhor deve saber. Perdão, não sei falar dessas coisas. Não entendo nada disso. O senhor me compreende, não é? Disse missa no meio da prisão, num altar com um funil dourado na cabeça, em pleno sol do meio-dia. Como aquilo brilhava! Nós estávamos enfileirados nos 3 lados da prisão, com os canhões de morrões acesos bem à nossa frente. Não víamos quase nada. Ele falou, mas estava muito longe, e não entendemos patavina. Isso é que era um bispo. Enquanto falava, Dom Bienvenu fechou a porta que havia ficado escancarada. Madame Magloire entrou novamente na sala, trazendo pratos e talheres. Madame Magloire, disse o bispo, ponha-os o mais perto possível da lareira. E, voltando-se para o hóspede, aqui nos Alpes o vento d'Andoche é muito forte. O senhor deve estar com frio, não é? Cada vez que ele dizia, senhor, com sua voz docemente grave e tão amiga, o rosto do homem se iluminava. Senhor, para um forçado, é um copo de água, um náufrago da Medusa. A ignomínia tem sede de consideração. Mas esse candeeiro, disse o bispo, não ilumina nada. Madame Magloire compreendeu e foi buscar sobre a lareira do quarto de dormir de Sua Excelência os 2 castiçais de prata, colocando-os à mesa com as velas acesas. Senhor vigário, disse o homem, o senhor é muito bom. Não me despreza, recebe-me em sua taza, acende as velas só por minha causa, apesar de saber de onde venho e que sou um homem perigoso. O bispo, sentado a seu lado, tocou-lhe docemente a mão. Não era preciso que o senhor me dissesse quem era. Esta não é a minha casa, é a casa de Jesus Cristo. Esta porta não pergunta quem entra, como se chama, mas como sofre. O senhor está nesse caso. Tem sede e fome. Seja, pois, bem-vindo. Portanto, não me agradeça, nem diga que o recebeu na minha casa. Ninguém aqui está em sua própria casa, com exceção de quem necessita de abrigo. Eu costumo dizer a todos os que passam por aqui, esta casa é mais de vocês que minha. Tudo que está aqui é de vocês. Que necessidade tenho eu de saber-lhes o nome? Além do mais, antes que o me digam, vocês têm um nome que eu já sei qual é. O homem arregalou os 2 olhos admirados. Verdade? O senhor já sabe como me chama? Já, respondeu o bispo. Seu nome é meu irmão. Olhe, senhor vigário, exclamou o homem. Quando entrei aqui, estava morto de fome. Mas o senhor é tão bom que, não sei como, a fome passou. O bispo olhou e lhe disse. O senhor tem sofrido muito, não é verdade? Nem fale. O macacão vermelho, os pesos amarrados aos pés, uma tábua como leito, o calor, o frio, o trabalho, a turba dos forçados, as borradadas, as algemas por nada, a prisão por uma palavra. E sempre estando doente ou não. preso pelas correntes. Os cães são muito mais felizes. 19 anos. Estou agora com 46. E o que tenho? Um passaporte amarelo. É isso tudo. É verdade, replicou o bispo. O senhor acaba de sair de um lugar de tristeza. Mas ouça, haverá mais alegria no céu pelas lágrimas de um pecador arrependido que pela túnica branca de 100 justos. Se o senhor saiu desse lugar de dor com pensamentos de ódio e de cólera contra os homens, então é digno de compaixão. Pelo contrário, se os seus pensamentos são de benevolência, de doçura e de paz, o senhor vale muito mais que qualquer um de nós. Nesse ínterim, Madame Magloire havia servido a mesa. Sopa feita com água, óleo, pão e sal, um pouco de docinho, um pedaço de carne de carneiro, figos, queijo fresco e pão de centeio.